ZYL258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. 5:03. Neste horário, a Rádio Manhuaçu apresenta. Canta Sertão. Canta Sertão. O Som Brasil em suas tardes. O melhor da música de nossa gente. Canta Sertão. Computadores, sonoplastia e apresentação com a mais pura emoção. No ar, Canta Sertão. Alô, alô, gente amiga, família sertaneja. Uma boa tarde a todos. Estamos aí, chegando, começando Canta Sertão. Sulino, Marroeiro e Douradense. Ouvimos aí Sulino, Marroeiro e Douradense, cidades de Mato Grosso. Toda quarta tem quarta da feira no Pachá. Produtos direto do campo para a sua mesa. Aproveite! Melancia, o quilo, 1,59. Maçã nacional, o quilo, 7,89. Melão comum, o quilo, 1,59. Mangatome, o quilo, 2,89. Mamão formoso, o quilo, 1,98. Laranja pera-rio, o quilo, 99 centavos. Mamão havaí, o quilo, 2,49. Não perca, é só nesta quarta. Vem pro Pachá! Tribuna do Leste. Credibilidade e respeito a você, leitor. Política, religião, polícia, saúde, eventos e muito mais. O que acontece na região você confere nas páginas do jornal Tribuna do Leste, aos domingos, nas bancas. Leia, anuncie, faça já uma assinatura. Ligue 3332-2113. Tribuna do Leste, o seu jornal. Que é o crédito fácil. Rádio Manhuaçu, telefone 3331-1918. Hora certinha pra você, são 5:08. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Dantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. Vamos seguindo, amigo Tom Cruz, de São Pedro de Simonésia, sintonia aí. Obrigado vocês aí de Simonésia, os amigos do Xavier da Baixada, aquele abraço. Alôzão também, o Vanderlei Belonato, é o Vanderlei Geleia, saudando aí os seus amigos, né, de Manhuaçu e de toda a região. No Facebook, alôzão aí pro Vinícius Rocha, está aí no departamento, né, no Trevo de Orizânia. Alôzão aí a todos de Orizânia. A longa distância, Luiz Camilo da Silva, na cidade paulista de Itatiba. Alôzão também o Lúcio Mota e ainda, né, o Elísio, lá em Ubatuba, São Paulo. Antônio Ribeiro da Mota, em São Luís do Paraitinga. Alôzão também, Augusto César, está nos ouvindo lá em Salvador, na Bahia. Alôzão aí para ele. Liliane Martins, nos ouvindo em Juiz de Fora. Igrejinha dos Vieiras, município de Durandé. Um abraço para o Miro Vieira Assis. Miro Vieira Assis e familiares. Abração também o nosso amigo Hélio Paiva, aí no Córrego dos Paiva, em Durandé. Música raiz, música da boa, chegando. Goiano e Paranaense. Natureza, fartura na mesa, tem o lavrador.

Aconstrular, Avenida Barão do Rio Branco 320 Baixada, Manhuaçu, telefone 3339-1200. Constrular materiais de construção. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Paga mais dívida, lógico, né? Terminar a reforma minha casa e pegar no marido um jardim com ela de viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2 mil cada no Giro da Sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. A hora pra você são 5h33. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. E a gente vai seguir, né, o povão nos ouvindo. A Dace Sátira na rua Antônio Valerson, Natal e Zé Ricardo no bairro Santana, o André da Farmácia, Alôzão também, o Sebastião Xeregato lá em Monte Alverne, amigos aí do Xavier da Baixada, os Reis e o Magela aí no Reduto, São Raimundo da Natide, Rua do Coqueiro também Reduto, o amigo Tom Cruz, alô Tom Cruz, aí no São Pedro de Simonésia, abração aí a todos do município de Simonésia. Irani Fernandes e familiares está lá em Jaguaraí, no município de Reduto. Vai também um abraço, o amigo Silveira. Alô, Silveira. Silveira, aí com o seu radião ligado aqui no Canta Sertão. Alôzão também para Elaine Aristides e demais familiares em Santa Clara, município de Iuna, no Espírito Santo. Geralda e Luísa no Córrego do Laje, Santa Bárbara do Leste. Vanderlei Belonato, né, o Vanderlei Geleia, aos seus amigos aí de Maiuaçu, de toda a região. Gisane e familiares em Dom Correia. Abração também para o Antenor, alô Antenor, aí no Jatobá, em São João do Maiuaçu. Milton Dias Moreira, está lá na cabeceira da Roça Grande, nos ouvindo. Roberto Feirante, também na sintonia, lá no Córrego do Barreiro. O nosso amigo Moreira, também do Córrego do Barreiro, né? Saudando aí todos os seus amigos. Vai aqui um abração a longa distância. Augusto César de Los Santos está em Salvador, na Bahia. Alô, Augusto César, eu recebi aqui o seu recado. Muito obrigado aí pela sintonia, pela internet, nos ouvindo. Vamos de música. Chegando aí a autêntica música cabocla. Eli Silva e Zé Goiano. Cidade grande, eu lhe digo com sinceridade, te convido pra vir conhecer no sertão a felicidade. Vem a ver o romper da aurora e o sol vermelhando a tarde. A beleza do campo florido e o prazer na vida em ter liberdade. Venha ver o passar de boiada e poeira levantar do chão. Um carro de boi carregado na descida rangindo o cocão. O nascer de uma lua cheia, que beleza sem comparação. Comprovar a beleza e o encanto deste meu recanto que chama sertão. Vai ouvir quando cai a tardinha na palhada de ao chororó, de distante nas matas sombrias o triste cantar do jaó. As rolinhas andando de bando na areia fazem caracol. Risca a espora, bate a asa e canta o rei do terreiro em cima do paiol. Convite de um simples caboclo

3339-4000. Vem! Juliane Jardão, 5h42. Quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Sorri, outros choram de dor. No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor. Não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Ai, ai, ai, eu devia estar chorando. Mas o mundo é mesmo assim, enquanto um sorri choram de dor. No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, ai, ai, ai, 90% sofre por amor. Jardel, sorriso mudo. Deixe o seu pé bonito e bem lisinho, deixe o seu pé igual de bebezinho. Calcanhex é revolucionário, pois cicatriza, esfolia, hidrata, tudo isto em um só produto, com ação direta nos calcanhares. Também cicatriza, esfolia, hidrata e clareia os joelhos e os cotovelos. Tem ação imediata nas primeiras aplicações. Você vai notar a diferença. Lixar os pés nunca mais. Cuide do seu pé com Calcanhex. Laboratório Apolo, há mais de 45 anos. Agilidade, pontualidade e atendimento de excelência aos nossos clientes com conforto. Resultados de exames pela internet e um delicioso café da manhã. Apolo, venha conhecer o laboratório da sua confiança. Aparelhos modernos e avançados equipamentos de análises clínicas. Apolo, fazemos coleta em domicílio. Laboratório Apolo, feito para você. Faltando 15 minutos para 6. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. A gente vai seguindo e agradecendo a todos vocês na sintonia. Alô, Vantuil Ferreira, um abraço, aqui é o Gino do Genigeno. Olha, prazer em falar no seu programa. Toca uma música nossa, Vantuil. Vamos tocar, sim. E tem, lembrando, né, existe as águas de São Francisco, né, e as margens de São Francisco, né? São duas melodias aí parecidas, né? As Águas de São Francisco, né, mais conhecida, foi um grande sucesso. E Gino e Gino também, né, gravaram aí As Margens de São Francisco. Aí estamos cá do lado de cá, né, na beirada. Vamos tocar As Margens de São Francisco, Gino e Gino. Mas quando a chuva caiu, cresceu as águas do rio e a enchente impediu. Eu não pude atravessar as margens do São Francisco, é perto da casa dela. Aí então eu e ela tivemos tempo de amar. Deixa São Pedro as águas rolar. Juntinho da morena, vendo a chuva que caía, fiquei por lá 15 dias, vivendo doces momentos. Quanto mais água chegava, mais meu amor adorava. Com o pai dela eu marcava o dia do casamento. Enquanto a enchente passava, muito carinho eu ganhava, e ainda mais aumentava nosso relacionamento. Ai, São Francisco, vindo soço, nifo, xisar, fócio. O nena nós, salé russo, apá, nemosia, madinha, apá, aguinha, cutiu, apá. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar minhas dívidas, lógico, né? Terminar a reforma da minha casa e pegar a Marisa no jardim com ela pra viajar, né? Sobrar trocar de carro também, né? E agora pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de 2 mil reais cada no Giro da Sorte. 3 carros e prêmios em dinheiro. Em carro e dinheiro pra família toda. Na Claro você curte o WhatsApp, Facebook e Twitter ilimitados, sem descontar na franquia de internet. Isso mesmo, redes sociais ilimitadas. É por isso que a Claro é o chip da internet. Com planos a partir de R$ 31,90, você tem 800 mega de internet para aproveitar o 4G Max, líder em velocidade no Brasil. Quer ficar conectado? Venha para o chip da internet. Venha para a Claro. Acesse claro.com.br/ilimitado e saiba mais. Claro, é você quem faz o agora. Comunicado do Sindicato dos Produtores Rurais de Maringá, alertando aí proprietários rurais, independente aí do tamanho da propriedade, sobre a necessidade de fazer o CAR, Código Ambiental Rural. É obrigatório, está previsto no Código Florestal. Mais informações, Sindicato dos Produtores Rurais de Maringá, no centro da cidade, ao lado da matriz de São Lourenço. Empréstimos em geral e as menores taxas. Portal Financeira, credenciada com o Banco BMG. Com o novo mínimo, você aí tem margem, margem suficiente, né? Passe lá para fazer aquele consignado. Portal Financeira, Reverendo Antônio Godoy, 83, no centro de Maringá. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Faltando 9 para 6, daqui a pouquinho o padre Evandro, oração do Ângelus. E agora o Coelhinho, né? Coelhinho, ele fez dupla há muitos e muitos anos, há mais de 50 anos, né? Fez dupla aqui em Maringá, né? Com o saudoso Vani. Era Coelhinho e Vani, mas não é o Vani Lopes de BH, não, é outro Vani. O Vani era o João Braz, né, saudoso João Braz, né, que trabalhou na gráfica Expansão Cultural, né, quando começou o jornal aqui, né, lá na rua Júlio Bueno. Era dupla, era Coelhinho e Vani. E agora o Coelhinho está aí na sua carreira solo, visitando a gente aqui recentemente, né, trazendo aí alguns CDs. Vamos tocar Coelhinho. Está como cantor gaúcho, mas é mineiro, né? Da nossa região aqui, né? Das áreas de Durandé, né? Coelhinho vai ser acompanhado aí pelo sanfoneiro Vani Lopes. O amor e a flor. Amor fundamental. cantor gaúcho aí com acompanhamento do Vanim Lopes, lá da Grande BH, o sanfoneiro Vanim Lopes, a música O Amor e a Flor. Ô, compadre, que saúde, hein, homem? Pelo visto, melhorou aquela dor nas costas que você tava reclamando, né? Melhorou, não. Sarou mesmo. Tô bonzinho de novo. Foi o gladiador? Isso mesmo. Gladiador. Usou, passou. Dores nas costas, articulações, cãibra, não importa. Passa, gladiador, que passa. Você encontra nas melhores drogarias da sua cidade. Gladiador é um gel de massagem que promove alívio imediato da dor. Isso, Palmeiras. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar minhas dívidas, lógico, né? Terminar a reforma da minha casa, pegar do marido dar um jardim com ela de viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de 2 mil reais cada no giro da sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Trator Marques Peças e Equipamentos Agrícolas. Revenda autorizada Husqvarna, Itachi, Tramontina e outras. Serviço autorizado só na Trator Marques você tem a garantia. E até dezembro você preenche o cupom e concorre a vários prêmios em motosserras, roçadeiras, geradores e muito mais ainda. Além de ter o melhor atendimento e a melhor assistência técnica. Trator Marques Peças e Acessórios Agrícolas. Avenida Tancredo Neves, 712, Baixada. Telefone 33331-3908 em Manhuaçu. Até quando você quer mandar e aumentar minha dívida? Pare, suas taxas e suas condições são tão esquisitas. Até quando você vai complicar sua vida financeira? Abra uma conta no Sicoob, tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br. 4 minutos para 6, daqui a pouquinho, Padre Evandro, oração do Ângelus. A beleza, a poesia, a música de nossa gente, canta sertão, saudade e recordação. Vamos seguindo aquele que foi o grande locutor sertanejo da Grande BH, quem não se lembra, né? O saudoso Caxangá. O Caxangá era o repentista número 1 de Minas Gerais, é do Brasil, né? E não sabia ler não, hein? Não sabia ler nem escrever. E era um dos grandes locutores aí da Inconfidência, da Grande BH. Passou também, né, pela Itatiaia. Era tudo na base do improviso, mas com uma cabeça sensacional, né? Vamos tocar Caxangá e Sanica. É, o Sanica também, né? É, passou pelo rádio, né? Aí as emissoras da capital. E chegaram a gravar alguma coisa, né? Caxangá e Sanica, Semana do Carreiro. A música do Aldo Benetti. Levanto cedo na segunda-feira, pois saio da esteira no nascer do dia. Ajunto no pasto a boiada afamada, a mais cobiçada em toda a cercania. Com os 12 boi que não me dá trabalho, desde o cabeçalho até a ponta da guia. Eu guardei o cana gotando os ataios, boiado de orvalho e vou pra freguesia. Feira vou pra invernada, bem de madrugada estou na mataria. Logo depois disso entro no curra, só pra apartar as vacas das nuvias. A minha boiada quando é quarta-feira, rebenta a tranqueira na mata bravia. Puxando meu carro, bagueando tora, pela estrada fora rumo à serraria. Feira, sigo outras paragens, faço uma viagem lá pra rancharia. Sexta-feira volto com os boi cansado e o carro pesado de mercadoria. Sábado cedinho eu vou no mercado e volto apressado pra ver a família. Ao anoitecer ponteio a violinha e as caboclinhas todas me apreciam. caminho na besta rosia. Chegando na venda do Zé Pernambuco, eu jogo truco e volto ao meio-dia. Depois de almoçado eu saí de tardinha, peço na igrejinha pra Virgem Maria. Com a minha fé eu pego a rezar, pra Deus me ajudar todo santo dia. Caxangá e Sanica, Semana do Carreiro. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710, uma nova emoção no ar. Pontualmente 18 horas, e agora uma pausa para nossa meditação. Ah, já está. Isso é o meu minuto, derrubando o meu espaço. Sino de uma sala.